Estabilizado com 1233. Fala 233, chama torre, frequência 1-9, decimal 95. Bom dia. 1093 a torre. Telefone sugerido de usar as manobras para decolagem 5 autorizado pela torre. Ok, chegou a de autorização. Autorização, fórmula 219. Para 93 ali, mantenha agilizando as manobras. Já nasceu, vou fazer uma manhã e vou fazer um 1233 na escuta. Bom dia, estabilizada, X-Ray 1-0. Bom dia, 1233. Continue aproximação, aguardando a pista livre. Informe o tráfego da companhia ingressando na pista nesse momento. Iniciará a rolagem um pouco distante. 7233. É, 958, solo 37. Libera a direita, chame solo 219. A direita vai chamar solo 219, azul 4958. Pouso autorizado, pista 1-0, vento no 60 graus, 1-3. Pouso autorizado, 1-0, 2-3-6. 1093, decolou 39, controle Salvador, 1208. 308, pouso 1-0-8. Controle bom 093, decolou, passando 1207. Colo 093, contato radar decolagem, estuda via Arboruno para nível 360. Sobe via Arboruno para o 360, colo 093. Colo 093, após 2 mil pés, contato radar de leva. Após 2 mil pés, eleva o gol 1093. Azul 4201, autorizado, ali Ali Matheus, fixo no 0. Ali Matheus no 0, Azul 4201. Ó, assistência para 3100, sem restrições, ajuste no 0 no 8. 3100, sem restrições, 2219. Autoriza, Duna? Não tem apoio de tato. Tem, tá aqui, 2219. Controle do gol 463, solicita nível 380, quase a nossa. Confirmado no nível final 380? Afirmo. 21. Lula 233 no solo aos 40, libere na taxa Fox Trot, chame solo 121, deixa eu falar, Lula 10. 219 na Fox Trot. Bom dia, 1233. 4201, autorizado decolagem, pistão 0, vento 140 graus, 08 nós. Informo que a sua posição de 1 hora, 31 milhas, no voo Oeste, 2737-800, cruzando nível 070 para nível de voo 360. Tente o tráfego 2269. Com 093, informo que a sua posição 11 horas, 29 milhas, com Oeste, 1 Alfa 572, cruzando nível 090 para 3.100. A sua identificação que se havia chegado a bordo para 4.000 pés, que me dá 1.08. Azul 4201, decola 242, controle agora no 20, acima 8, viagem. Obrigado, bom dia. Só falou, bom dia, 4201. Aqui 4201, contato com a lá na decolagem, sua via São Bono para nível 320. São Bono 320. Bom, referência poderia valer, né? Autorizado, Leda. Teste, Leda 4201. Para 2.000 pés, e ele é assim, o sistema zero autorizado, e como contabilizar? 2.000 é a porta estabilizada, 2.000. Quando é que o novembro, afastando 44 milhas noroeste do VRG Salvador, ingresso no espaço aeroporto para serviço de informação de voo e alerta, chame em Recife, frequência 128.8, até no 2.0. 62, eu não ando para essa pronta de decolar. Postina 6201, autorizado aliar e decolar, pistão 0, vento 160 graus, 079. Confirmando 6201, doutor Neto. Achei, 6201, né? 6201, autorizado aliar e decolar, pistão 0, vento 150 graus, 079. Decola, 6201. Alvorada, passarela 269. Passarela 2129, cliente Champagne, 118, decimal 95. 295. Salvador, passarela 2229, estabilizado. Passarela 2229, ajuste no 08, aguarde, passarela. Aguarde. Autorização com na frequência do sol 121 decimal 9, Charlie Serrera. Direita 121 da sua Nossa proa, confirme quantas milhas já faz cada dor. Obrigado. 4201, chame o CIF, frequência 128, decimal 35, autônomo 23, decimal 8. 49, do Senador 2100, pela Lama 018, ele é autorizado, está estabilizando. É para 2018, para o 200, reportará e autorizado, no 49. Suficiente. O controle 6211 pode voar na proa de Dons, do Aposango? Negativo, Aposango, Rui Leda e aguarda autorização de Recife, fechando a 6211. Gente, 6211. Contato com a agência do Pavia Santa PUC para a 330. PUC 330, pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 0-7-9. Boa 649, ciente, chame todo, frequência 1998 decimal 95. 645, 649. Eu vou no 649, tá visual com 10 e LS, XL10. Vou no 649, bom dia, ajuste no 08, pista livre, pouso utilizado, pista 10, vento 140 graus, 07 mais. Tem livre pouso na pista 10, vou no 649. 3597, decolado 56, controle Salvador, rumo 20.8. 1208, pode ir. Controle Salvador, bom dia. São 3597, aproximando 2.10. 3597, contato análogo com a agência do Via Arbolano, para o número 3.10. Gente, mantendo subido para o 3.10. 2191, chame recível, frequência 128.35, alter 123.8. 649 no solo 59, direita 121, desce 9. Direita 219, vai levar 9. Você até um confio no tático, se encontra? Gente, parte 5, táxi atualizado, com o número 2, já próximo ponto de espera da pista 1735, Tchad Central. 1235, obrigado. Romeu Serra, Golf Oscar, táxi atualizado, eu próximo ponto de espera, táxi Romeu. Você agora faz confirmar tá pro acionamento ou pro táxi? Tá, já vou ficar autorizado, em graça, parte cabeceira 97 alinhado, pronto pra decolagem. Fatale da Charlie Charlton, Matheus Santos, espera. Chegou fio autorizado, decolagem pista 97, vento 140 graus, 07 nós. Isso, o TAM 3597, passa a ver 5288 ou 1260, 3597. Negativo. Charlie Charlton, 2-0 ingresso, aponte cabeceira 35 aliado, ponto para decolagem. Rocha Golfitino, decolado aos 04, controle agora no 2-0, última 8, boa viagem. 2-0-8, bom trabalho, senhor. Controle, bom dia, tá passando Oscar Golf Kilo. Tá passando Oscar Golf Kilo, contato radar da colagem, Silva Via Amon, Paranguema, 07. Vai subir Via Amon, Via Amon, o Oscar Golf Kilo. Sete. Já pode estar de novo, que lógico. Sustentação com controle, após a decolagem mantenha a reta. Em caso de falha de comunicação, após o CEASA, suba até 3.000 pés, curva à direita após o CEASA, perfil da saída MOMO. Passou agora a dois e 300. 27, faça um check nesse momento, não recebo a última entrega. Está ali com restrição, se você está ali no 00, sem restrições. Ok, vai acender uma centena, sem restrições, faz a você. Informação, à esquerda do eixo de decolagem, há dois tráfegos, um helicóptero da polícia local, a 500 pés, afastado aproximadamente 3 milhas do eixo de decolagem à esquerda, o outro tráfego auxiliar, um tráfego de asa fixa, o Papa Romeo Vitor Hotel Delta, aproximadamente 500 pés, 3 milhas do eixo de decolagem à esquerda do senhor, ok? Estão autorizados a colagem de pista 1-7, cujo 3-5, vento 1-4-0 graus, 1-0-9. Cabo, flecha, guarda para ninguém. Busco, flecha, autorizado ingresso, cujo autorizado táxi, aposta no táxi, passar para ingresso. Controle. Confirme o estimado para regresso, Salvador. Salve, ingresso, Serra Golf, Flash, aposta, controle, decolagem. Charlie, Serra, Tango, decola 209, mantém a prova de decolagem, chame o controle 120, decimal 8, bobeagem. 1208, Charlie, Serra, Tango, obrigado, bom dia. Tango decolou da Trixine, teste da Mama. Atabapá, Charlie, Serra Tango, contato radar, mantém o eixo de decolagem até 2.000 pés. O eixo cruza 2.000 pés, autorizado curvar a esquerda na proa de metro, seguindo para o nível 3.000 pés. Tango. Guardião 05, cumprimento do tempo dentro da Edmur. O tempo que está de novo? Mais uma hora e vinte. Serra, Golfo, autorizado decolagem, pista 17, vento 1-4-0 graus, 1-0-9. Suas minhas decolagem esquerda na mão, você vai se adaptar. Relativo. Lógica, eu acho que a missão é 1-7, ponto decolagem. Thiago, flecha, decolada 1-1, tem condições de presente agilizar a curva X para fazer dentro do campo? Afirmo, curva na esquerda, servo flash. Curva na esquerda, aguardando transferência, servo flash. Curva na esquerda e aguardando transferência, servo flash. Golfe Oscar da presente, controla Nordeste, ingressando no corredor forte, aguarde para a transferência. Pro Nordeste, eu pego o próximo vader para a transferência. Pesado, colagem, pista 97, vento 95, 0 graus, 08 nós. E dá para deixar? Aguarde, socializado. Os 90 da presente, socializado. Bem, tá autorizado a pista. Tango. E 90, decimal 8, até regresso. 1908, até regresso, direto. Serra Golfiosca, latura 5 condições de mais, corredor forte, a faixa 0, 0 mil, salvador. Matura visual, o Serra Golfiosca vai apontar 20 milhas, salvador. Serra Golfiosca. Lógica adequada, 1-4, chame controle 1-2-0-8, bom. 1-2-0-8, Golfiosca. Bom dia, Papatango Golf, quilômetro. Papatango Golf, quilo oito. Contato na grada colagem, suba Fiarda 1, câmbio 0, contato câmbio 100. Fala para o nível 100, via saída Rabarono, Golf, quilômetro. No setor norte, linha do litoral norte, a 1.000 pés. Autorizado, alinhagem da colapso no 0. Vento 140 graus, 08 nós. Papatango Oscar Golf, quilo, quanto possível, seu estimado para pouso. Segundo pouso, 1-1-2-5. Pronto, 1-1-2-5. Papatango Golf, quilo, Oscar, autorizando a ascensão para nível 1-0-0, sem restrições a sair da bomba. Autorizado sua ascensão nível de voo 100, sem restrição em saída por 1, Golf Kilos. Goma 755, assino identificação dessa via BOF para 4.000 pés, que é legal na 08. 170, decolado ao Zulu 7, chama em controle Salvador em 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Celular 9970, contato radar da colagem. Então, via saída Mena para o nível 240. Saída Roma 240. Se possível, tenta voar direto ao Corgibus. Celular 9970, mantenha saída pelo tráfego no setor norte para o comando para Salvador. Mantenha a saída, será o 9970. Tatiana do Serra Tango, chama Recife, frequência 1218, retorno 2290. 1288, 1260, Tatiana do Serra Tango. Autorizado nível 080 como nível final, aguarda autorização para voar direto do chão. Certo, vai aguardar. Botando essa gosto aqui, o copo já foi que chama atrás? Já passou na área 253, um positivo, boa 253. E quanto não está realizando a saída da árvore 1 no elétrico? Abo 1, não foi para o outro tiro, abo 1. Abo 1 transição elétrica. Confia para voar elétrica da presente, outro positivo? Deveria ter feito a saída da árvore 1, que consiste na árvore 1, transição elétrica, mas vai ser coordenado com o conceito que permanece nessa coluna, transition. Eu matei, senhora. Foi a solução apenas a árvore 1, conceito. Controle paciente. Mantenha essa prova e aguarde a utilização de recicloar, que permanece na transition. Essa é a solução. Contrango Oscar Golf Kilo, confirmo que já vou visual nessa rota. Sente. Geral 9970, pode mais direto Petrolina ou Serenina? Geral 9970 e cruzada para onde perigo. Muito obrigado. Geral 9970. Controle, está presente em condições visuais para a mudança de aéreo de voo. Solicita ao nível de voo 085 Golf Lodge. Papatelo Golf Kilo Oscar. Voo modificado 0024, sob condições visuais para o nível 085. Mais 5 condições de voo 085, Golf Lodge. Então, Golf Kilo Oscar, autorizado a proteção. Chegando para o destino, está em cima do pouso, 0054, Golf Lodge. Controle Salvador, bom dia, voo 233. Voo 233, contato com a operadora com a agência, via voo pela número 360. Via Geral 9970, chame Recife, frequência 12025, até 12545. 755 dessa via para 2000 pés, pela gama 098, e ali é que foi autorizado e são estabilizados. Via 2000, o que você vai portar estabilizado no acesso? Desconsidera, se você contar para o radar agora visualizo, chame a torre na frequência 198 decimal 95 com 105. Fora 755, inicie redução para 1909. espera a redução agora, Tete. Região 05, NH no 08, dentro do aeródromo, 150 graus, 08 nós. Confirme em questão de pouso, já pista ou direto parte? Região 05, não há tráfegos a reportar no setor. Segue direto parte do Ré, poste na curta. Guardião 07, bom dia, prossiga. Patango Oscar, Golf Kilo, 54 milhas, sudoeste do Rio de Salvador. Direção no espaço aéreo Golf, para solicitar informação de voo e alerta, chame Recife, frequência 128.35, altura 123.8. Secundário 123.8, Patango Oscar, Golf Kilo. Guardião 07, autorizado a linha da Palácio no 7, vem com 150 graus, 08 lá. 7, a linha ainda fora de imediato, Guardião 07. Oi, Salvador, bom dia, Azul 273, espera, tá? Azul 273, bom dia, autorizado a linha da Palácio no 0, vem com 150 graus, 07 lá. A linha da Palácio no 0, Azul 273. Guardião 05, forma o tráfego do helicóptero da pessoa que está iniciando a colagem pista no 7. Conto do tráfego. Barra no Serra Gufiosa, neste setor está autorizado, subido para 2.100 pés. Caso retorne para Salvador, que aproxime mais do aeródromo, que eu informo anteriormente. Região 07, transfere controle 120, decimal 8. 1208, até a volta. Controle Salvador, muito bom dia, guardião 07. Guardião 07, motor 5308, posto final de para pouso Andina. Porta Nacional Andina 7. Capitão Luiz Rufi, Kilo Oscar, motor 5308, Oscar, que está de modo Salvador. Espaçar o Golfo para servir de informação de voo e alerta, chame Recife em 122 decimal 35, alterna 123 decimal 8. 783, vai falar 232, time controle Salvador 120, décima 8, bom voo. Salvador 208, Azul 2783. Oi, Salvador, bom dia, Passarido 2223. Passarido 2223, bom dia, mantém com percepção 0. Oi, Salvador, bom 765. passando o ICA. Volo 755, bom dia, tráfego avistado. Autorizado pouso, destino 0, vento 150 graus, 07 nós. Ele pouso na 1-0, bom 7. Bom dia, Arbolano, para a 0 azul 27, ponto 3, informa que não cumpre a instrução 15 milhas acima do 1-0-0. Sim, então se mantenha 3 mil pés, azul 27-3. Não tem 3 mil pés, 27-3. Libere via ECO, chame solo 121-9. ECO 219.